Olá. Uma verdade muito importante é que nós deveríamos aprender com os juízos de Deus. Os juízos de Deus, deveriam nos ensinar muitas coisas, deveriam nos levar, por exemplo, e principalmente, ao temor, um temor saudável. Mas como que a gente pode distinguir os juízos de Deus? Como é que a gente pode olhar em volta e saber, isso aqui é Deus agindo, é Deus exercendo o seu juízo? Muita gente faz isso de forma arbitrária, na base da especulação. A pessoa acha que aquilo ali é um juízo de Deus e já sai dizendo que é, afirmando isso. Mas isso é um pouco problemático. É difícil a gente cravar esse tipo de coisa. Porém, o que nós encontramos na Escritura, isso sim, nós podemos ter absoluta certeza de que está ali, foi registrado, para que nós aprendamos. Existem muitos juízos de Deus, registrados, nas Escrituras, e certamente há muito que aprender com eles. São juízos diferentes, são juízos em contextos, em épocas, situações diferentes, e sempre há algo a aprender, e aprender não no sentido intelectual, apenas cognitivo. É necessário que haja um aprendizado que leve a uma mudança no nosso coração. Ou melhor, mudanças no plural, já que a nossa vida de santificação, a nossa vida de relacionamento com Deus, ela é dinâmica, ela é uma vida de progresso, de crescimento. Bom, em relação a Israel, nós vemos que Isaías começou a anunciar uma série de juízos em relação às nações com as quais Israel tinha algum tipo de relacionamento, algum tipo de ligação. Algumas nações eram mais próximas que outras, mas todas faziam parte daquele mesmo cenário. Daquele mesmo contexto geográfico, histórico, na época de Isaías, as nações que estão, de certa forma, à volta de Israel, mesmo que não sejam vizinhos imediatos ali, alguns mais próximos, outros mais distantes, alguns, mais relevantes, até mesmo do ponto de vista de ameaça, de representar um juízo para Israel, inclusive, com o caso dos assírios, dos babilônios, e inclusive Isaías abriu essa sessão falando da Síria, muito brevemente, mas dando a entender justamente o seu poder para realizar esses juízos, para determinar e realizar esses juízos. Em seguida, ele falou da terra dos filisteus. Falou sobre isso. Tem um som de um vizinho, um alarme que disparou aqui. Enfim, o fato é que Israel foi ensinada, né, sobre essas advertências, esses juízos que viriam. E nesses juízos, com esses juízos, Israel podia olhar em volta e aprender sobre a exatidão da palavra de Deus, aprender sobre a santidade de Deus, a justiça de Deus, o poder de Deus para realizar essas coisas. E isso deveria provocar algo neles, com toda certeza. A próxima nação, nós vamos inclusive começar, já que é um trecho um pouquinho mais longo, né? Na verdade, São dois capítulos inteiros. A gente vai dividir aqui. A nação que a gente vai abordar logo na sequência aqui é Moabe. Moabe, aqueles vizinhos ali do lado oriental do Jordão, do lado leste do Rio Jordão. Lembrando que esse era um povo cuja origem estava em Ló, lembra de Ló, o sobrinho de Abraão, que se separou dele e cuja descendência veio de um ato incestuoso por parte de suas filhas, aproveitando-se ali de uma embriaguez do pai, né? E, enfim, é um contexto todo estranho, uma situação bastante complicada. Em que nasce então esse povo, os Moabitas. E eles ficam ali, eles causam algum problema ali para Moisés, lembra de toda aquela questão envolvendo Balaão e tudo mais, foi o rei Moabita, inclusive, que contratou Balaão. Eles tinham um certo antagonismo e tiveram algumas guerras com Israel, inclusive. Houve épocas em que foram dominados por Israel, teve épocas que fizeram acordos, enfim, é um vizinho com que eles tinham relações, a gente poderia chamar de inconsistentes, oscilava bastante, né, esse tipo de relação. Mas tem um fato importante que a gente não pode deixar de notar, é que a linhagem do rei Davi, que inclusive ainda estava no trono na época de Isaías, eram descendentes de Davi que estavam ali ocupando, ainda era a dinastia davídica, né, que estava ali. Essa dinastia, ela teve a sua origem, claro, teve a origem lá em Abraão, mas houve uma interseção, um certo ponto dessa linhagem, que uma moabita entrou para fazer parte dessa árvore genealógica. E sabemos que é Ruth que se casa com Boaz e que veio dar origem à família de Davi. E portanto, Davi e todos os reis da sua linhagem são descendentes também de moabitas. A gente não pode esquecer disso. Existe ali uma relação assim, que é tumultuada, mas tinha um grau de afinidade por vários motivos. Eles eram meio primos, a gente poderia dizer assim, por conta de Ló, e tinham essa relação com a família que procedia dali. E agora, isso talvez seja até um dos motivos que, quando Isaías proclama essa profecia, ele fala em tom de lamento. A gente nota, procure notar isso, é um tom de lamento. É como que dizendo, que triste que está acontecendo isso ali, mas em nenhum momento eles são absolvidos, né? Eles são há qualquer justificativa no sentido de não, eles não mereciam, né? Não é isso, é que havia uma dor em perceber o que estava acontecendo com esse pessoal com quem eles tinham uma proximidade, estavam ali do lado e tinham uma relação, essa relação diferente, vamos dizer assim. Pois bem, o juízo chegaria também para Moabe. E ao chegar o juízo para Moabe, por meio dos assírios, o pessoal de Judá principalmente, né, pessoal do Reino do Sul, iria perceber muito claramente a devastação chegando às suas portas ali. E esse é o cenário então que a gente tem com essa profecia. Bom, vamos ao texto então. Isaías capítulo 15. Nós vamos ler o capítulo inteiro, que são apenas 9 versículos. E mais adiante, então, em outras oportunidades, a gente vai seguindo aí para o capítulo 16. Advertência contra Moabe. Sim, na noite em que foi destruída, Ar em Moabe ficou arruinada, e na noite em que foi destruída, Kir em Moabe ficou arruinada. Sobe-se ao templo em Dibon, a seus altares idólatras, para chorar. Por causa de Nebo e de Medeba, Moabe pranteia. Todas as cabeças estão rapadas, e toda a barba foi cortada. Nas ruas andam vestidos de roupas de lamento, nos terraços e nas praças públicas, todos pranteiam e se prostram chorando. Esbom e Eleale clamam, até Jaaz as suas vozes são ouvidas. Por isso, os homens armados de Moabe gritam, e o coração deles treme. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar, até Eglate Selisia. Sobem pelo caminho de Luíti, caminhando e chorando. Pela estrada de Oronaim, levantam clamor em face da destruição, porque as águas de Ninrim secaram-se, a pastagem secou-se, e a vegetação morreu, e todo o verde desapareceu. Por isso, a riqueza que adquiriram e armazenaram, eles levam para além do riacho dos salgueiros. Com efeito, seu clamor espalha-se por todo o território de Moabe, sua lamentação até Eglaim, até Beer Ilim. Ainda que as águas de Dimon estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon, um leão sobre os fugitivos de Moabe e sobre aqueles que permanecem na terra. Então, o que a gente vê, em primeiro lugar, nesse texto aqui, esse texto que fala do juízo que está ao lado, o juízo ali tão próximo geograficamente, o juízo do vizinho, a primeira coisa que nós vemos aqui é a devastação, a descrição, da devastação. Que tamanho tem a devastação, de Moabe? Uma devastação com extrema velocidade. Os assírios atacaram assim com muita eficácia, atacariam, né, e atacaram, viriam a atacar com muita eficácia. Aqui está falando de cidades que seriam devastadas, totalmente destruídas em um único dia. Há autores que defendem a ideia que, inclusive, as duas principais cidades que são mencionadas ali, logo no início, Ar e Kir eram as cidades principais, cidades importantes, foram destruídas no mesmo dia. Há quem pense que isso foi simultâneo. Pode ser que sim ou não, mas o fato é que as duas foram destruídas em um único dia. O texto é claro sobre isso, o que não é pouca coisa. E considerando que essas cidades ficavam mais ou menos a uns 40 quilômetros de distância, pense numa velocidade de ataque em que o resultado é muito rápido. Tudo acontece rapidamente. Não dá tempo para reagir, não dá tempo para fazer nada. Os exércitos vêm com muita fúria. Já foi descrito aqui sobre outros que sofreram, né? Os próprios filisteus sofreram na mão dos assírios, o povo de Israel sofreu na mão dos assírios, o reino do norte, e a devastação muito grande, a fúria com que eles atacavam, o poderio que eles tinham era muito grande. Cidades devastadas em um único dia. Extremo alcance. Todas as cidades que nós vimos aqui, eu já falei sobre isso outras vezes, as cidades bíblicas, principalmente dessa época aqui, nem sempre é possível determinar o ponto exato onde elas ficavam, cidades que não existem mais, cidades que não existe uma referência. Então, tem especulações, tem palpites, tem gente que faz associação daqui, associação dali. E poderíamos gastar um tempo enorme aqui analisando esse tipo de coisa. Dificilmente a gente iria chegar a alguma coisa proveitosa nesse sentido, mas o fato, e que está muito claro aqui, é que tem cidades ao norte, tem cidades ao sul, tem cidades a leste, tem cidades a oeste. Tem cidades grandes e importantes, tem cidades pequenas, pequenos povoados, vilarejos, tem riachos, montes que são descritos aqui, tudo amplamente ocupado pelos assírios, e tudo que eles viam pela frente, de fato, eles foram destruindo. Não houve nada que escapasse, um alcance extremo. Esse era o tamanho da devastação de Moabe, e essa era a velocidade com que Moabe seria atacada. E pensa bem, o pessoal de Judá, especialmente, quando isso se cumprisse, quando eles percebessem e vissem essas coisas acontecendo, o que deveria passar na mente deles? Que tipo de reação isso deveria causar? Talvez alguma torcida no sentido, é bem feito, é isso mesmo, né? Tomara que morram todos. Ou talvez muita compaixão. Ah, coitadinhos. Puxa, por que isso está acontecendo com eles? Talvez Deus seja injusto. Há quem pense assim nessas horas. O fato é que a devastação ia chegar muito perto deles. E uma coisa que eles deveriam, com toda certeza, avaliar no seu coração é quão temível é esse Deus. E por que, afinal de contas, ele estava exercendo juízo naquele momento contra aquela nação? Quais os motivos de Deus? Quais os propósitos de Deus? É sobre isso que eles deveriam meditar, e é sobre isso que todos devem meditar quando olham para a Escritura. Não podemos nos perder com especulações, com coisas que a Escritura não menciona, coisas que a Escritura não traz, não diz. É tudo na base do achômetro, do que, ah, eu penso que é assim. O que a Escritura está mostrando é algo terrível. É algo muito amplo, é algo muito rápido, é algo catastrófico. E isso ali, as barbas, literalmente as barbas, já que todo mundo usava barba mesmo, literalmente as barbas do pessoal ali, do povo de Judá. E o que isso causaria neles, nos moabitas, no povo moabita, no povo de Moabe? Desespero. Se nós vimos uma devastação, o texto descreve com cores nítidas o desespero de Moabe. O desespero que todas as pessoas que passam por grandes tragédias, por grandes catástrofes, principalmente quando isso é coletivo, quando isso é um grupo de população, um grupo populacional, é bastante visível, bastante, inclusive, contagiante, o que tudo isso causa nas pessoas. Hoje em dia fala-se de transtornos, pós-traumáticos, né? A ciência da psicologia avalia essas coisas, avalia o tipo do estrago emocional, e isso de fato acontece. As pessoas têm elas ficam com marcas profundas diante de guerras, principalmente. Imagina você viver hoje em lugares como a Ucrânia, você vivendo ali com constantes gritos à tua volta, bombas, enfim, todo esse tipo de coisa. O fato é que o texto nos mostra que os moabitas, no versículo 2, o que que eles fizeram? Sobe-se ao templo em Dibon, a seus altares idólatras para chorar. Desespero dos moabitas os levou a buscar a ajuda de quem? Do Deus vivo? Não. Dos ídolos. Interessante como essas tragédias, esses momentos, eles expõem a verdadeira espiritualidade das pessoas. Os moabitas não eram diferentes dos outros povos pagãos. Esse era o padrão, entre os povos, terem os seus ídolos, os seus deuses, os seus locais sagrados, aonde eles buscavam ajuda, onde eles faziam as suas oferendas, e de certa forma assim é até hoje, né? Essas coisas mudaram os nomes, se modernizaram aí um pouquinho, mas na essência é a mesmíssima coisa. É uma prática comum entre os pagãos que, na realidade, o que acontece é que está expondo a verdadeira base de confiança dos homens, em quem eles realmente confiam. E de fato é impressionante até nos dias de hoje nós vermos o testemunho das pessoas, as pessoas falarem com toda a sinceridade, elas estão sendo sinceras em dizer que por causa de uma imagem a quem elas fizeram um pedido, aconteceram tais e tais coisas, tais e tais benefícios nas suas vidas. É assim que as pessoas veem as coisas. E assim era com os moabitas. Diante dessa situação desesperadora, eles correram para buscar ajuda junto aos seus deuses. E ali eles choraram e ali eles clamaram pelos seus deuses, mas os seus deuses não podiam ajudá-los, porque os seus deuses sequer existiam. Os seus deuses, como qualquer deus inventado pela imaginação humana, ele não passa de um objeto que foi colocado ali e que eventualmente os demônios se valem disso para escravizar as pessoas a essas práticas. Mas o Deus em si não existe e não pode fazer absolutamente nada por ninguém. Mas eles estavam ali buscando isso, e o texto mostra isso claramente. Além disso, tinha sinais visíveis do desespero das pessoas. O texto fala de pessoas com a cabeça rapada, com a barba rapada. Um sinal claro de luto, um sinal de que há perdas terríveis, as pessoas estão chorando, elas estão chorando pelas ruas, gritando de desespero, e mostrando isso, como era comum no Oriente Médio, rasgando as suas roupas, um sinal de algo, de um lamento profundo. O israelita entendia muito bem o que era isso, né? Rasgar as roupas. E era muito comum eles fazerem isso em relação à sua própria condição, quando alguém se dava conta do seu pecado. Agora, veja, os fariseus rasgavam as roupas lá enraivecidos por conta de Jesus afirmar quem ele é. Então, rasgavam revoltados, né? Blasfêmia, deturpando até o sentido da coisa. Mas aqui você vê as pessoas rasgando as roupas em sinal de extrema tristeza, a luto. Tem pessoas morrendo, parentes ali, pessoas sendo mortas dentro da família, aqueles que vão escapando e que vão vendo tudo aquilo, estão chorando e estão ali rasgando as suas roupas. Tem grito por toda a parte. E claro, você pensa assim, mas onde que estão essas pessoas? Elas estão paradas ali? Elas não estão sendo atacadas? O texto fala de uma fuga, fala de pessoas atravessando ribeiros que ficam ao sul desse território de Moabe. Pessoas que estão fugindo do inimigo que vem do norte. Portanto, eles estão buscando refúgio nos territórios ao sul. E nessa fuga, esses aí que estão fugindo são os que, na verdade, estão chorando e estão desesperados. É uma fuga de muita gente, todo mundo que pode fugir, todos os que tentam ali, eles procuram escapar de alguma forma. Eles estão levando, o texto fala que eles estão levando tudo que eles podem, todos os bens que eles podem. Alguns tinham certas riquezas, havia pessoas de posse ali e sabia que tudo que o inimigo pudesse pôr as mãos, eles iam tirar tudo dessas pessoas. E eles estão carregando as coisas, estão colocando em cima dos animais, estão fugindo da forma como pode. E é interessante ver que o texto diz que mesmo pelo caminho os leões iriam devorá-los. Podem ser aqui leões literais ou não. O fato é que há muito poucos, o texto diz que muito poucos sobreviveriam. Deus ainda parece que ele demonstra aqui, e o capítulo 16 vai estender um pouquinho essa ideia, de que haveria uma certa preservação, mas uma preservação mínima, do povo de Moabe. Todo esse desespero, toda essa fuga, na verdade, não ia resultar, em eles poderem buscar abrigo, buscar um exílio como refugiados, como a gente vê tanto ainda hoje, né? Pessoas fugindo das guerras, nos seus países e buscando alguma forma de proteção, alguma forma de abrigo, na maioria das vezes de forma descontrolada, caótica, enfim. O fato é que é uma realidade, que a humanidade convive há muito tempo, né? E ali não era tão diferente. Pessoas fugindo, procurando um lugar onde pudessem não cair nas mãos dos inimigos. Israel, diante de tudo isso, deveria pensar em tudo aquilo que já tinha sido dito, até pelo profeta Isaías, que eles deveriam se arrepender. Pois Isaías disse mesmo lá no primeiro capítulo: voltem-se para Deus, ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como escarlate, vocês se tornarão brancos como a neve. Voltem-se para Deus, arrependam-se. Essa era a ideia, porque diante de tudo isso, que Deus é esse que está fazendo todas essas coisas? Ele disse, no capítulo anterior: eu tenho domínio, eu decreto, eu faço com que tudo se cumpra, as nações estão nas minhas mãos. Enfim, eles deveriam olhar para tudo isso e temer, ter temor nos seus corações, mas não ficar simplesmente temendo as consequências, mas olhando para si mesmos e percebendo que eles precisavam sim de arrependimento, precisavam se voltar para Deus. Bom, diante de tudo isso, nesse início de meditação aqui, né, sobre a profecia contra Moabe. Onde é que nós estamos? Onde é que nós ficamos? Há coisas em comum aqui entre nós e Israel. Existe uma ponte possível. Não é territorial, não é nada do que a gente já sabe que não nos diz respeito. Mas tem coisas que sim, nós devemos pensar. Em primeiro lugar, claro, reconhecer a justiça de Deus em seus juízos. Deus, quando proclama seus juízos ao longo da história, e hoje mesmo Deus está aí exercendo seus juízos de alguma forma, ainda que a gente não consiga discernir, tudo que ele faz nesse sentido é justo, é perfeitamente justo. Nada está fora da sua santa vontade, da sua vontade que é perfeita, e nós devemos nos submeter a isso. Jamais nos insurgirmos, jamais nos colocarmos numa posição de adversidade em relação a isso, de oposição em relação a isso. E devemos ser gratos pela misericórdia de Deus. Afinal de contas, sabemos pelas Escrituras, nós que fomos convencidos dos nossos pecados, da justiça e do juízo de Deus, que éramos merecedores da ira de Deus, porém na cruz, o Filho de Deus recebeu o juízo em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, fôssemos pela fé justificados, pudéssemos chegar ao ponto de reconhecer o sacrifício de Jesus e sermos justificados pela fé. E assim temos uma vida que nos levasse a um relacionamento correto com Deus, e incluindo, evidentemente, o temor saudável, o temor que olha para Deus, sabe que Deus. Que Deus é esse que as Escrituras nos mostram? Não é um Deus tipo Papai Noel. Ele é um Deus severo. Ele é um Deus que age na história e muitas vezes de forma que a sua ira é demonstrada. Isso não faz dele um Deus mau. Não faz dele um Deus injusto, muito pelo contrário. E nós temos que render louvores a ele nesse sentido. E sermos muito, muito gratos pela sua misericórdia. E claro, nós temos que anunciar a obra de Cristo para as pessoas. O mundo está cheio de pessoas que, diante dos problemas, diante das dificuldades, para quem eles correm? Eles correm para os ídolos, que são estatuazinhas, que são mandingas, são feitiçarias, correm também para os consultórios, correm para os autores de autoajuda, hoje em dia para os chamados coaches, correm para todos os lados. E todos esses lados, na verdade, vão fazer com que eles se voltem e confiem em si mesmos, e etc. E nós sabemos que só há um caminho para que as pessoas encontrem toda a ajuda que realmente elas necessitam, que é em Jesus Cristo. E nós precisamos que Deus nos use nesse sentido, precisamos anunciar essas coisas, que Deus nos ajude a sermos instrumentos que, de alguma maneira, fazem com que esses pecadores percebam que, como nós, eles necessitam da salvação e que essa salvação é somente através de Jesus Cristo. Que nós olhemos para tudo o que acontece à nossa volta, as coisas que são próximas, pessoas que sabemos que estão próximas de nós, vão para a eternidade, vão sofrer o juízo de Deus. Que coisa triste. Que isso tudo nos leve a atitudes corretas diante de Deus e diante dos homens. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.